Como mãe, sei o quanto você se preocupa com a saúde do seu pequeno. Posso fazer algumas perguntas para entender melhor suas necessidades?